O amor que esperei tanto tempo, encontrei quando te vi. O amor que sonhei tantas vezes está aqui. O amor que tanto procurei, em você eu reconheci. O amor que inventei desde sempre chegou pra mim. E assim será até o fim. E assim será para nós dois. E assim será um grande amor. E assim será. E assim será. Foi feita para mim, tudo que eu sempre sonhei.